apagou, só confirmando, tem um tráfego final de 8 milhas 1-0. Se o senhor prosseguir para 1-7, está previsto espera, ok? Já estou aqui na base aí, configuração de pouso, ok? O senhor tem condições de agilizar na medida do possível? Agilizando, com 8 milhas sem separação. Salvador 1 de Boa Noite Azul 4235, final de 7 milhas. Gente, Azul 4235, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aceito. Foxtrot Sierra, prossiga final, 1-7, reporte 2 milhas fora. Já reportado, mais Foxtrot Sierra. Gente, o Oscar Papagolf no solo 37, frequência livre estacionar. Azul 4235, livre pouso, pista 1-0, vento no 20 graus, 09 nós. Livre pouso, pista 1-0, Azul 4235. Vila baixado, travado, Papai Foxtrot Sierra. Gente, Mike, Foxtrot Sierra, livre pouso no 7, vento no 1, 0 grau, 07 nó. Mike, Foxtrot Sierra. Azul 4235, solo 40, direito no 219. Preparando um pouco para Aracaju, 393. 435, táxi livre Alfa e Juliette, portão 08. E a Alfa 08, azul 42. Oceanair 6313 para Guarulhos, 36 para cópia. Chamou o sol. Oceanair 6313 para Guarulhos, 360 para cópia. Gente, boa noite, aguarde cópia 6313 número 2. Prepara da Eula e da Bridge. Da Eula e da Bridge, aguardar. Foxtrot Sierra, Solos 42, Backtrack, reporte livrando. Descobre. Próximo para a copa 5393. 5393, João Pessoa, nível 190, está autorizado via Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5141, controle 129, decimal 45. 190 para João Pessoa, decola 10, sai da Puca, transição Caju, transponder 5141, frequente controle 129, decimal 45. 5393. Eu ouvi a Golf 677 no pátio 3, chame pronto, pushback, o 35393. Chamará para pushback, exatamente, 5393. É a 313, cobre. Puxando a 6313 na escuta, cobre. Afirmo. Canamia 313 Guarulhos, nível 360, está autorizado, aerovia per Zulu no 6, até Belo Horizonte, para voltar ao Zulu, após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita após decolagem, na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, após Bridge, já intercepta per Zulu no 6, aciona 5135, controle 129, decimal 45. 3130360 para Guarulhos, via Otozuna 0, corrigindo. É Bridge, Otozuna 6, pela Otozulu, Trive, conforme. Decola da 1-0, com curva direita após, da Eula e da Bridge. Transponder 5135, controle 2945-6313. Botão 4, chame pronto, pushback, o chão é 6313. Amarelo. Agora no 973, só pronto para o pushback de acionamento. 33 está livre, chama o táxi. Livre, vai chamar o táxi. Oi, Salvador, boa noite, 1241, bem estabilizado no ILS aqui, Radar 1 no 0. Atlântico no 246, livre pouso, pista 1-0, vento no 1-0 grau, 08 nós, reporte baixar travado. Mandaram baixar travado, livre pouso, vamos no 246. Gono 246, baixado e checado. Tô recente, Gono 246. Ativo é 3-3, se considero que mantém a posição. A número 2 do setor havia solicitado foi o gol. Admito erro, ok? Temos só um minuto para iniciar o 6313, número 2. Salvador, Rio 5972. Continue a aproximação, número 2 para pouso. 5972, continuando a aproximação. Oi Salvador, muito boa noite, Gol 1170, final. Olá, Gol 1170, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Final, final de 5, 1170. Gol 246, solo 50, livre à direita e chame no 219. Livre à direita, 219, Gol 1170. Coordenação 6313 do Oxené, após a liberação retaguarda, Boeing 737 da Gol, após está livre, iniciar a chame táxi. Livre, coordena o 6313 para a posição. Paulo, boa noite, Gol no 246 livrando. Boa noite, Gol no 246, táxi via Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa, Juliette 05, Gol no 246. chegou no 973, mantenha um ponto de espera. Para posto de estacionamento. Para a nação, tá ali, eu chamei táxi, trip 5393. Bora para o táxi 5393. Chama só o do João 9 graus, primeiro direito. Uno 170, vento no 20 graus, 089, livre pouso, pista no 073. Baixado, chegado. Livre pouso 110, 1970. Tequilo para ingresso no Parque 3. Sábado 1.1 anoite, Europa 084, Northern 11, we're ready for a push. Me mantém, pista no 0. Sente aguarde para ingresso, forma o TR da trip já iniciando o pushback. Aguarde o início do táxi do mesmo e após prossiga ingresso naquilo. Partiu 3, a posição prevista será a posição 10, posição 10 dos 3. Após o tráfego da trip, seguindo para o táxi e 10 nosso posto, 0972. Bravo que Luiz, que mantém a espera sobre a rotatória, aguardando instruções, ok? O vento lá pode ir para prosseguir no set. Torre Salvador, boa noite, 4298 da Azul, standby no trem, estabilizado. Gente, Azul 4298, continue a aproximação, aguarde aí. Está ali. Vai dar pistolinha. 1-3-0 a bordo, 3 horas e 50, Fernando Galeão. Direita, Indy Alfa, com a espera torre 1-8, decimal 95, altímetro no 0-4, bom voo, boa noite, o Xenai 6-3-1-3. Direita, Indy Alfa, 295, o Xenai 6-3-1-3, boa noite. Direito 1219, 1170, boa. Ingresso à parte principal, segue o reboio da Avianca, número 2, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, altímetro no 0-4, bom voo, boa noite. Ok, segue a Avianca, no ponto de espera, 118, decimal 95, grato, até a próxima. Salve Salvador, boa noite, gol 1170. Boa noite, gol 1170, táxi livre Alfa, apoio Juliette, portão 03. Alfa Juliette do 03, gol 1170. Para dar um 0, então. Cara, 6303, mantém o ponto, espera. Mike Delta, Fat Level 370, via Upper Whiskey 58, until Romeo Echo Charlie, after Upper Romeo 551, until Bravo Golf Alpha Tango Bugatti, after that, according flight plan routes, departure from runway 10. Zero, Napa Departure, left turn, Puka Departure, Sampaio Uniform, Charlie Alpha Departure, Puka, with Caju Transition, Alpha Romeo Uniform Transition, Scott Code 5140 and Control Departure Frequency 129 decimal 445. 120 graus 079. 4298, confirmando livre pouso, temos trem embaixo chegado. Plano 973, decolou 57, no controle 129 decimal 45. 2945, uma boa. Cooking 5140, flight level 370, contact control on 1945, your Brazil 84. Papa 084, read back correct, come ready for push and start. We're fully ready for push and start on position 11, Europa 084. Europa 084, coordinate with the ground staff, and come ready to taxi. Coordinate with one of the staff and call you ready to taxi, Europa 084. As manobras assim que autorizado? Tena 63, 13, observa a Embraer da Azul na curta final no zero ali, mantém agilizando as manobras. Agilizando as manobras. 1888 na escuta da torre. Ok, senhor, então a milha certa. Gente, gol no 888, continue a aproximação, aguarde a pista livre. O vento para SEC 120 graus, 08 nós. Continua aguardando no 88. Azul 4298, Salo 58, livre a próxima à direita, foco, chame 1219. Após 1219. Após externo baixar travado, 988. Change gol no 888, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 988, aguarde. É 6313, vento 120 graus, 089, livre decolagem imediata, pista 10. Livre decolagem, o escaneio é 6313. 6313, com 12, valeu. Fala aí. Azul 4298, boa noite, táxi Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa. Informação, mantenha mil pés no setor, informa que tem um tráfego se aproximando, o ECO 110, 1500, sobre a rotatória, ok? O 1888, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 099. Livre pouso, 990, boa noite, 8. O Xana 6313, decolou ao 00, chama o controle 12945. 12945, o Xana 6313, uma boa noite. O Bravo Kilo Luiz copiou a torre. Torre Salvador, boa noite, 355 no Kis 5, estabilizado a 7 milhas. Tente, trip 5515, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Informo que Boeing da Gol se encontra na curta final no zero. Ok, estamos reduzindo aqui de trip 5515. Trip 5393, mantenha ponto de espera. No 888, solo 01, no livre à direita, chame no 219. Foco 219, daí tá bom, 188. Trip 5555, caso não receba autorização de pouso na DA, inicie procedimento de arremetida conforme cargo. Afirmativo, 5555. Bravo que Luiz, que evite aproximação 17, o seu limite é final de 4 milhas, ok? Boa noite, táxi Alfa, importância da Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, para ingresso, reportagem, 983. 5-5, sente que vem. Oi, boa noite, Amazon Golf Kilo. Golf Kilo Oscar, mantenha... Confirma a altitude que mantém, 1500? 1500 pés, querido. Agora, 6.7 milhas. Gente, mantenha a espera sobre a rotatória, informe que é o número 2. Informe o Charlie 150 sobre a rotatória, mantendo 1000 pés, fazendo espera. Reporte visual com isso. Ok, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, o teu que vai manter espera no setor? A 1500 pés, Golf Kilo Oscar. O Bravo Kilo Whisky, informe visual, corpo 110 acima, 1500 pés sobre a rotatória. Ok. Salve, Gustavo, good evening, 1970, final approach, runway 10, gear down, lock it. Good evening, 1970, continue approach, stand by for runway, Vicky. Continue approach, stand by for land clearance. 5515, sala 03, livre à direita, chame no 219 antes da alfa. Livre à direita, 219 antes da alfa, 5515, boa noite. Valeu. 1970, please land 1910, wind 120 degrees, 08 knots. Let's land, go 1970. Autorizado via Alfa, pois próxima esquerda via Kilo, pátio 3. Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Confirme esse visual com o Charlie 150 abaixo. Negativo. Gente, reporte quando o visual, ok? Ok. Torre, o Mike Bravo uniforme, tá a 2 milhas de terra. Mike Bravo uniforme, continue a aproximação, número 2 para pouso, pista no zero. Uniforme. A próxima, Juliette, para ingresso no 888. 888, ingresso a Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, no 888. 5393, após passagem do trato na curta, final bang da Goa Lima, tem pistão no zero. There is a traffic Echo 190 and we will park on the gate 09. Do you have inside? Of course, we have it inside the Europa 084. Yeah, after the traffic has parked, we will taxi by continue our tow again until AB in 08 and come right to taxi. After the parked traffic on some 09, we will continue our full bus, full forward. Until Levine position 08, I'll call you for taxi. Yeah, you're passing 84. That's correct, thank you. Bye-bye, man. Mike Bravo uniforme, o vento para checo no 10 grau 08, nós aguardamos pista livre. Guardão pista livre, Mike Bravo. 5393, vento no 10 grau 08, nós livre da colagem, pista no zero. O Bravo que Luiz, que visual com travo final de 3 milhas 10. Bravo que Luiz, prossiga a aproximação no 7, aguardando a autorização de pouso. Aguarde para a autorização de qualquer medida, ok? São previstos o 5555 do pátio 3, a posição 05. Já avistou o balizador? Nossa, mantenha 360 no setor, aguardando instruções. 5555. Que Bravo uniforme, livre pouso, pista 10, vento no 10 grau 08 mais. Autorizado pouso 10, Mike Bravo uniforme, tem um trem baixo checado. Trip 5393, decolou 06, sendo controle 1, 29, decimal 45. 19, 45. Tomarei, Joel. Golf Kilo Oscar, prossiga a final 17 e reporte final de 3 milhas. Vai reportar 3 milhas da 17, Golf. Bravo Kilo Whisky, livre toque arremetida, pista 17, vento no 1, 0 grau, 08 nós. Informa que após o toque arremetida vai prosseguir proa do farol de Itapuã. Já foi solicitado, operador, aqui com posição 4, aguarde só alguns instantes. Mike Bravo Uniforme, solo 08, livre à direita e chame no 219. Estacionamento, Mike Bravo Uniforme, boa noite. Antes prossegue à direita, via Alfa e a guardiante da Juliette para cruzar o pátio principal. E 1360 pela esquerda, reporte reinterceptando sinal no 7. Negativo, será pouso simultâneo, ok? O tráfego já vai para o externo. Ok, 4360 pela esquerda, Golf Kilo Oscar. Meteu 09, prossiga na proa do farol de Itapuã, mantém espera na vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções. Boa noite, Torre Salvador, TAM 3178, passou, intercepto visual. Gente, TAM 3178. Livre pouso, pista 1-0, vento no 1, 0 grau, 08 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, TAM 3178. TAM 3178, informe o tráfego à esquerda realizando espera no setor norte. É um eco 1-1-0. Vento, TAM 3178. Boa noite, azul 5001, sentido Alfa. Solicito Guarulhos, nível 360. Boa noite, 5001 da Azul, só um minuto, cópia, prepara da Eulida Bridge. Prepara da Eulida Bridge, Azul 45001. Kilo Oscar, só para informação, tem um tráfego em Duna, ok? Se o senhor não puder evitar a redução. Ok, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, livre pouso, pista no 7, vento no 1, 0 grau, 07 nós. Golf Kilo Oscar, rebaixado e travado, Golf Kilo Oscar. boa noite, sou 2224, duas milhas do externo, baixar travado. Gente, passarei do 2224, continue em aproximação, aguarde a pista livre. Guardando, 2224. Europa 0, ADP, ready to taxi. Europa 084, approve taxiway Apron 1, after taxiway India in Alpha. On the taxiway Alpha, call 118.95, altimeter side 1014, have a good trip. Via Apron, India, Alpha, coast at 118.95, and mask unit 1014, Europa 0, ADP. Go to flight. Juliet to stand 10, stand 10, and observe the vehicle car on AB in stand 06, follow it until stand 10, okay? Okay, after continue back to my Juliet, should be stand 10, and the follow me, car. Solo 13, frequência livre, estacionar. Após ingressar via Kilo, para o pátio 3, no pátio 3 fica atento ao balizador, prevista posição 04 do pátio 3. Vicente Alfa, Kilo, pátio 3, posição 04, atento ao balizador, prevista no pátio 3. Aqui Bravo Uniforme, segue o Boeing 737 da Gol à frente, após Juliette cruza o pátio principal e reporta na taxa Lima para prosseguir o Mike Bravo Uniforme. Vamos seguir o Gol à frente, é só voltar para a Lima. Azul 5001, Guarulhos, está autorizado, nível 36120, aerovia Pesulu no meia, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após Trive, conforme rota do plano, decolada 10, com curva direita após a decolagem, na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após Bridge já intercepta Pesulu no meia, aciona 5155, controle 129, decimal 45. Curta final no zero. Eu 360 pela Upre Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, depois voa direto 3, após conforme rota do plano, decola da 10, saída da El, Leda, após Leda voa Bridge, transponder ao 5155 e o controle 12945 para o Azul 5001. Correto, conta 8, chame pronto, chame acionamento Azul 5001. Bora. Get to line up and wait, 1A10. Hold position after the landing traffic, line up and wait 10 behind, Europa 084. Bravo Kilo Luiz, que prossiga a perna do vento pela direita, no 7, e reporte para girar a base pela direita. Série 2224, solo 15, Libra direita, 1219. Libra direita, 219, 2224. Pátio 3, posição 02 do pátio 3, passagem 224. Pátio 3, Posição 02, passo 3, 224. Europa 084, clear for takeoff runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Europa takeoff, runway 10, Europa 084. Luiz, que livre toque arremetida pista no 7, vento 120 graus, 079. 03 no Pate 3, fica atento ao balizador. Europa 08, Fairborn at 18, call 129 decimal 45. 129.45, obrigado, vamos trabalhar, boa noite. Obrigado, boa noite. Uniforme, forma o tráfego está realizando sua arremetida após mesmo passar da livre o cruzamento no 7. Subida Momo, transição Flock, aciona transponder 5143 e o controle 129.45. Prolongar a perna do vento, aguardando instruções para girar a base, ok? Bravo que Luiz, que tem condições de girar de imediato? Correto, portão 9, chame pronto, azul 4298. Salvador, boa noite, Santa 3305, estabilidade visual, piscando zero. Ciente, então 3305, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, 3305. São clipe do solo, chame pronto para o táxi, azul 5001. E espero o funcionamento em condenação, azul 5001. 305, livre pouso, pista 10, vento 120 graus 079. Livre pouso, pista 10, tá 305. Bravo que Luiz, que autorizado a girar a base, 17, reporte final de 2 milhas. Que Luiz, que livre pouso, pista 17, vento no 1, 0 grau, 08 mais. 001. Um. 3305, falou 25, livre à direita, chame no 219. Direita, fala 219, tá 3305. Boa noite, TAC 3305, livrou. Boa noite, TAC 3305, táxi V Alfa. E antes da ingressar na táxi Juliette, observa a passagem do Embraer da Azul. Após o mesmo ingresso Juliette, portão 612. V Alfa, dando passagem ao aeronave da Azul, após ingresso na Juliette para... Confira o portão. 612, é 06. Para o 06, TAC 3305. Salvador, boa noite, 35972, informação Alfa 400 Galeão. Livrando. Upper Whisky 50. E após, conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes, aciona 5156, controle 129.45. Exato no ILS. Mike, papapapá, ciente, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 089. Livre pouso na 10, Mike, papapapá. Para o pushback, acionamento, 972, pronto. Livre, gol no 134, boa noite. Correio 5972, está livre em coordenação, chame táxi. Livre para o pushback, está em camarada para o táxi, 972. 1-1-3-4, boa noite, informação Bravo, para Maceió, copia o 370. Copia, 1-1-3-4. 1-1-3-4, Maceió, 370 autorizado, aerovia Peruísque 58, até Orago, após Orago, direto Maceió, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5166, controle 129.45. Autorizado Maceió, nível de voo 370, Upper Whisky 58 até Orado, depois direto Maceió. Evolução no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Acionando 5166 e o controle 39.45, voo 9134. Vai, voo 9134, chame pronto, vou chamar axonômetro. Chama na frente, voo 9134. Salvador, voo 9250. 370, repetido. Boa noite, voo 9250, Recife 370 autorizado, aerovia Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5161, controle 129.45. Autorizado conforme 370, Recife, na Puca, Caju, a Peruísque 58, 5161, 129.45, controle, voo 9250. 4, chame pronto, pushback, o 9250. Camara, no trato. Coordenação com a equipe do Sol, azul 4298, no portão 9, em coordenação, chame pronto para táxi. Boa noite, Rio 9810, sente informação Bravo, Guarulhos nível 280. Minuto cópia, Rio 9810. Do 5001 a Lima, Tempe, estou no zero. Zero, cópia. Pronto, cópia, 9890. 9890, Guarulhos, 280 está autorizado. Aerovia para Zulu, 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após Trive, direto Poços. Eu posso conforme, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, após Bridge, já intercepta para Zulu, 16. Aciona 5164, controle 129.45. O Rio 9810, autorizado Guarulhos nível 280. Upper Zulu 16, é Bravo Hotel Zulu, após voa Trive, então voa Poços. Decola da 10, da El Leda, após Leda voa Bridge, Aí onde intercepta para o Zulu 16, transponder 5164, controle de saída 12945, Rio 9810. Correto, Rio 9810, parte 3, chame pronto. Gente, chama na ponta, Rio 9810, grava 9250. Rio 5001, no livre da colagem 10, vento no 10 graus, 062 de nós. Táxi via parte principal, reporte através do portão 62 para prosseguir. Se tiver estacionamento no 4, gol 9250. Guarda autorização, gol 9250, previsão de mais 2 minutos. Após a passagem do azul, está autorizado? Negativo, aguarda autorização, gol 9250. Alfa, importância da Juliette, Michael Alfa. As condições prosseguem, azul, reporte através de Medusa. Azul 5001, decolou 33, chame o controle 129.45. Controle 129.45 para azul 5001. A transmissão foi muito baixa, é o Rio 5972, confirmando 02 a bordo. 02 a bordo, 3:17 a tomada, retornando Guarulhos, para o táxi. Copiado, via pátio 3. E vai observar o tráfego em Embraer da Azul. Está próximo através de Medusa, segue o mesmo Medusa em ponto de espera, via pátio Índia, ponto de espera 2.18.9.5. Altímetro no 0, no 4, bom voo. Atrapalhado, segue o tráfego da Azul, 18, próximo a cabeceira no 0, 2.9.5. Azul Quatano, 98, prossegue pátio Índia, Alfa, ponto de espera 2.18.9.5. Altímetro no 0, no 4, bom voo, Azul 4.298. Pode acionar na posição de mataguarda? Negativo, aguarda autorização, gol 9250, só mais um minuto. Fala, Bela. Pereira, manda um abraço. Pereira também, manda um abraço. Passagem do tráfego, ingresso a Juliette, cruza o pátio principal, reposta na taxa Lima para prosseguir, Mike Paulo.